aos sábados dê uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. Durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal. Um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal. Às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Falta-lhe energia para começar bem o fim de semana? Então venha para o Pop and Dance. Um programa cheio de boa energia e muita disposição. Todos os sábados a partir da 1 da tarde. Pop and Dance. Música dance da nossa década, dos anos 90 e também dos anos 80. Sou eu quem lhe digo. Venha ter connosco todos os sábados, da 1 às 3 da tarde, aqui na Antena Web. Só podia ser a rádio das grandes programações. Pop and Dance, todos os sábados, da 1 às 3 da tarde, aqui na Antena Web. Eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores. Alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas, porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde, semanalmente, recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados, das 12 às 13 horas, fique à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay. Aos sábados, a partir do meio-dia, na Antena Web. Clube das Manhãs, com Nuno Midó e Paula Silvério. Viva, bom dia, emissão de Clube da Manhã para este dia 16 de julho do ano de 2011. Uma emissão de Paula Silvério e Nuno Mito. Aqui estamos nós novamente. Bom dia, Paula. Bom dia para todos. Então, a semana passou bem? A semana foi ótima. Foi? Trabalhar, não é? Tem que pois? Ser. Já que nós estamos de férias. Ou pelo menos eu não estou. Eu por acaso tenho estado de férias. Isso é só para os sortudos? É só para aqueles que têm... Pronto, têm chorudos ordenados e... Não é? Não é? Isso queria eu, não é? Pois também, se tivesse um chorudo ordenado, não estavas aqui, digo eu. Não estava aqui? Não estavas, não estava aqui? Onde? Não estavas aqui a trabalhar? Aqui, aqui no teu trabalho, não é? No teu, no exatamente, teu posto. No posto de trabalho. Se calhar estarias, era longe daqui. É possível. Com esta crise que estamos agora a atravessar. É possível. Não foi a ti que calhou os 185 milhões, foi não? Não, e a ti também não. Epá, não, acho que foi para lá, para um, para um inglês. Pensando noutras coisas. Não foi para o inglês ver, pois não? Não. Vamos lá então, o que é que vamos hoje falar aqui no Clube da Manhã? Bom, hoje no Clube da Manhã vamos ter aí o habitual pensamento da semana, não é? A reflexão da semana. E vamos ter aí umas receitas. As receitas, vamos conversar um bocadinho. Sim, vamos trocar aí umas ideias. E talvez aí umas dicas, não sei, talvez. E depois, durante a emissão, vamos procurar meter-nos com o pessoal e darmos aí umas... Fazer umas brincadeiras. Exato, brincar um bocadinho. Né? Agora vamos à música, para continuar nesta emissão, já que as portas estão abertas, do Clube da Manhã. Vamos ficar com o Kid Abelha, Tudo o que eu quero, e depois vamos ficar com Roberta Miranda. São as duas primeiras que vamos ouvir. Até já, voltamos já a seguir. Você precisa. revolução em mim. E por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. Feito água cristalina, rio procurando o mar. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade. Faz essa bondade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade. Faz essa vontade do meu coração. O teu jeito apaixonado, os teus olhos cor de mel, o perfume do pecado que me faz sonhar chegar até o céu. Teu abraço é meu sossego, o teu corpo é meu calor. Carinho é meu chamego, a felicidade tem o teu sabor. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade. Faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Do meu coração. Tivemos assim com duas propostas da música brasileira. Ô Paula, já bebeste o café? Claro que sim, então é esta hora da manhã. Esta hora não, são 9 e pouco. Então... Pois, mas sabes que para nós acordarmos temos que beber sempre um cafezinho para isto. Para despertar. Para isto começar a. A andar com garra, senão, senão o motor não pega, exatamente, não pega. E sabes o que é que me apetecia agora? É. Eu acho que tu tens aí, estavas por menos, estavas-me aqui a dizer ao ouvido há pouco, que tinhas aí um salame, não é? Ah, tu gostas dessas coisas. Mas acho que eu sou muito goloso. Pois... Ou não sabias? Eu já me tinha caçoado aos ouvidos, alguém me tinha dito outro dia. Tu, os bolinhos que apanhavas, comia-los todos. Ah, por isso é que eu sou gordinho. Pois, deixa lá, junta-te ao clube. Então tens aí um salame? Tenho, vais-me tenho. Explicar como é que se faz, como é que... explicar a mim e ao auditório. É, vou-te explicar e depois, posteriormente, vais então comer a fatiazinha. Pronto. Hã? Como é que é então? Pode ser? Pode ser. Então, eu vou dizer. Salame de chocolate. Ingredientes: 100 gramas de manteiga à temperatura ambiente, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de chocolate em pó, 1 ovo, 100 gramas de bolacha Maria, 1 pedaço de folha de alumínio. Agora vamos, vou-te explicar então como se faz, quer dizer, acho que as pessoas, a maior parte, já deve saber mais ou menos, porque este bolo... É um bolo que eu acho que até as próprias crianças, agora que estão de férias, podem fazer, que isto não vai ao lume nem nada, portanto,

forças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos noutro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse: medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Então bate, bate, coração, louco, louco de ilusão. A idade assim não tem valor. Crescer vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver o teu primeiro amor. Das histórias a vivar memórias, a deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua, e a chover a sério. Ela quando lá o viu encharcado e frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Então bate, bate, coração, louco, louco de ilusão. A idade assim não tem valor. Crescer vai dar tempo para aprender, vai dar jeito para viver o teu primeiro. Nos recreios dão os seus passeios, fazem muitos planos e dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela: sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Estamos no Clube da Manhã. Tivemos atrás com, portanto, o Carlos Paião e a Dina. Foi as duas propostas que ouvimos de música portuguesa. Sim. Oh, Paulo, ando aqui com um problema das costas, aqui com uma dor. Ah, é? Há alguma resolução ou alguma coisa que tu me possas ajudar? Ah, tenho para aqui assim umas coisas que posso dizer-te. Para poderes praticar, para esse efeito, se quiseres, então posso lá, te dizer. Tem aí, é? Tenho, queres ouvir? Quero, sim, senhora. Vê se me ajudas, então. Então, e para toda a gente, claro. Exato, para o auditório. Então, como manter a sua coluna em plena forma? Primeiro, ao sentar-se, encoste-se completamente na cadeira e evite esparramar-se. Já cá estou. Estás todo encostadinho? É verdade. Assim é que é. O que parece confortável pode ser muito prejudicial para a sua coluna. 2. Para não sobrecarregar suas costas ao subir escadas, não se incline muito para a frente. 3. E também não se incline muito para trás, não pode cair. Oh, claro, então. Especialmente na escada rolante. Vejam lá o que é que vão fazer. Tem que ter uma postura, pelo menos direita, não é? Não, exato. Nem muito para trás, nem muito para a frente. Não é? Só tu. Então, 3. Ao levantar um peso, lembre-se de que o melhor é flexionar os joelhos e deixar a coluna bem reta. Ou seja, não é para se dobrar todo para baixo para pegar o peso. 4. Deitado, deixe sempre seu pescoço repousado e alinhado com a coluna. Fazes isso, Nuno Miguel? Faço, senhora. Acho que sim, acho que deves. De vez em quando. Pois, de vez em quando, pois também não dá muito jeito, que às vezes achamos que estamos melhor de uma forma e às vezes estamos a prejudicar-nos, não é? É verdade. 5. Quando relaxado, mantenha a coluna reta e o abdômen contraído. Ouviste? Sim, senhora. 6. Divida o peso em 2 volumes, um em cada mão, para equilibrar o esforço. Isto quer dizer, se fores às compras, traz 2 sacos, metes um em cada mão para equilibrar, não é? Senão então, em vez de isto... pôr os 2 sacos numa mão só. Senão fazias como nas escadas, ou era muito para a esquerda ou era muito para a direita. Exatamente. Isso não dá muito certo, que depois chegas a casa com os ombros todos tramados. Desalinhados. Exatamente. 7. Ao lavar louça, apoie uma das pernas sobre um banquinho, mantendo a outra perna esticada. Ok? Portanto, okay. Quando fores lavar a louça, já sabes. 8. Dirigindo ou conduzindo, pronto, use sempre o encosto reto e os braços flexionados. Tu não diriges, pois não? Não. Diriges a... Dirige aqui o computador e já não é bom. Diriges o computador e diriges-te a ti, a ti próprio. Então, 9. Andando de ônibus ou de metro, que isto, penso que isto foi tirado de algum sítio do Brasil, que eles lá chamam ônibus, não é? Uhum. Portanto, andando de metro de pé, mantenha o braço junto ao corpo para evitar dores na coluna. Exato. 10. Use sempre colchão firme, de preferência ortopédico. E evite dormir de barriga para baixo. E se for um colchão de água, melhor ainda. Ui, ui. Ui, ui, olha o que tu te vais lembrar, hein? E de barriga para baixo também, eu acho que não dá muito jeito de dormir de barriga para baixo. Pois, para mim não, certeza. Para mim também não consigo também. 11. Evite debruçar-se sobre o balcão. O ideal é flexionar levemente os joelhos. Ouviste? Não te debruces, assim entortas a coluna. 12. Aproxime a cadeira da mesa e mantenha as costas no encosto. Ok? Ok. Então, cá estamos. Já me deste umas boas dicas para mim e também para o auditório. Espero que, estejam a gostar nesta emissão de Clube da Manhã. Olha, mas o melhor ainda, para além disto tudo, digam lá que não é verdade. Uma boa massagem, assim, ao finalizar a noite, depois de um banhinho. Ui, ui. Ah, isso é o melhor. Então vamos ouvir mais 2 músicas portuguesas. Vamos ficar com... Penso que é o Miguel André. Miguel e André, não é? Vamos ouvir. E mais outra proposta que eu, por acaso, agora não sei. Mas vamos ouvir, depois eu digo, tá bom? Até já, Clube da Manhã. É perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. O meu doce deu bem. Nós sobre a mesa, o amor de morango e caju. seguir aquela estrela que me levou o pensamento. Estar sempre junto dela, dizer-lhe o que penso. Amor de menino, puro e sincero, fez-se adulto, cresceu no meu peito. Só eu sei apaixonado por ti. Apaixonada por ti. Apaixonados, seguimos em frente. Enamorados. Apaixonado por ti. Apaixonado. Apaixonada por ti. Apaixonados, seguimos em frente. Enamorados para sempre. Essa página preenchida, o livro que estou a ler, dou-te tudo, dou-te a vida até morrer. És amor eterno, minha paixão, és a minha luz, és quem me seduz. Então, mais uma vez, bom dia. Cá estamos convosco no Clube da Manhã. Atrás estivemos com o José Alberto Reis e o Miguel e André. Agora vamos continuar nesta emissão de Clube da Manhã na Antena Web em www.radioantenaweb.info. É aí que nos pode ouvir. Vamos continuar com... com mais uma... Penso que é uma sopa, não é? Que vamos ter aí? Sim, vamos, porque... ajudar os nossos ouvintes a realizarem... A pensarem no que será o almoço, não é? Ainda falta um bocadinho para o almoço, não é? Mas nós vamos já às dicas para se irem preparando, porque as horas vão passando, não é? Claro, e se forem pensando nas coisas antecipadamente... Fazem as coisas com mais calma... E sai-se sempre melhor. Sai melhor. Exatamente. Apesar de que tudo o que é feito com... Eu acho que tudo o que é feito com carinho e amor é sempre bom, não é? É verdade. Então qual é a sopa que nos traz? Então, olha, é assim, como agora estamos de verão e muitas pessoas... pronto, quando é no fim... comida rápida, é isso? E quando é no fim de semana, as pessoas também não estão para se preocupar muito, porque durante a semana é sempre a correr. Ao fim de semana querem estar um bocadinho mais descansadas, sim, mais tranquilas, até às vezes, até na cama, já não digo, porque agora é verão, as pessoas gostam é de ir para a praia e sair um bocadinho, passear, desanuviar, não é, de casa, porque também, exato, é bom. Então, achamos que coisinhas mais simples é mais fácil. Então vou dizer-vos aqui uma receita de sopa, uma sopa de 3 minutos, que eu acho que deve ser fácil de preparar e rápido, e é uma ideia para hoje, para o vosso almoço, tá bom? Então, sopa de 3 minutos. Ingredientes: 2 cenouras, 1 talho de alho francês, 1 batata, 2 tomates, 1 ramo de salsa, 2 colheres de sopa de manteiga e sal QB. Agora vou dizer o modo de fazer. Ferva 1 litro de água. Raspe as cenouras. Arranje o alho francês. Pele o tomate. Corte tudo em juliana. Leve a ferver na água. Junte-lhe a salsa picada. Deixe ferver 3 minutos. Faça puré. Tempere com sal, junte-lhe a manteiga e sirva. E está feita, não é? Exatamente. É simples, realmente é uma sopa simples e rápida. É rápida, sim. O que é que vamos ouvir agora a seguir? Olha, agora a seguir... É a Rebeca? Sei que é a Rebeca e é uma outra... Cristiana Silva. É? A Cristiana Silva e depois a seguir a Rebeca. Então, vamos continuar no Clube da Manhã. Bom dia para todos. Portem-se bem, até já. Dizes que vives pensando somente em fazer-me feliz, e que darias a vida se fosse preciso por mim. Não estou a teu lado, as coisas não têm valor. Que não há nada no mundo parecido ao meu amor. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela, se tudo isso é verdade. Aquilo já terminou. Diz-me diante dela, deixa já de fingir. Acredito uma vez mais. Sabes bem que por ti mudei minha forma de ser, e te disse muitas coisas que nunca devia dizer. Que não sou mais que o reflexo daquele que tu queres ver, e ao meu lado terás tudo quanto queiras ter. Terminou. Diz-me diante dela, deixa já de fingir. Acredito. é sempre desconhecido. Coração perdido, perder-se ainda mais. Quem sabe lá se é bom, se é mal, o que nos sai. Por mais que a gente procure, separa ou misture, como eu fiz a ti. Mais uma vez uma ótima manhã na companhia da Rádio Antena Web. Estamos aí em www.radioantenaweb.info. Este é o Clube da Manhã, uma emissão para este dia 16 de julho do ano de 2011. Para trás já estivemos com uma receita de salame, depois também estivemos com a sopa. E agora que amanhã vai avançando, vamos então dar mais um prato para depois da sopa, não é? Sim, porque também fica bem depois da sopa comer-se mais qualquer coisa, não é? Apesar de que a sopa só por si já é suficiente nós para vamos algumas dar, pessoas. Nós hoje vamos dar a ementa total. É. A sopa, o segundo... E o terceiro que é a sobremesa. É lá. Aí também demos um bolo, hein, com o salame. Ora bem, o que é que nos trazes para o almoço? Para este almoço vamos fazer aí uma salada de feijão frado com atum. O que é que acham? É bom, é, também gosto. E este aqui é um comer bastante rápido, de fazer e de preparar. Nós, pelo menos nesta emissão de hoje, temos dado coisas simples e rápidas, julgo que sejam todas assim bastante fáceis, úteis. Sim. Então vou dizer-vos, salada de feijão frado com atum. Ingredientes: pimenta preta moída QB, sal QB, vinagre QB, azeite QB, um ramo de salsa, uma cebola, 2 ovos, 2 latas de atum, 300 gramas de feijão frado. Modo de fazer: na véspera ou de manhã, escolha o feijão, coloque-o de molho. Isto para quem não é, para quem não utiliza o feijão. Exato. Já cozido. Já preparado, que é muito mais fácil, não é? Exatamente. Pronto. Coza-o, escorra-o, pica a cebola e a salsa. Tempere o feijão com sal, pimenta, azeite, metade da cebola e da salsa picadas. Mexa bem. Coloque numa saladeira ou travessa de servir. Abra uma lata de atum, escorra-o, coloque-o num prato de servir com o feijão por cima, polvilhe com a restante cebola e a salsa picadas, decore com o ovo cozido e sirva. Mais rápido do que isto, acho que não é possível, né? É um comer bastante simples, um comer que não fica muito caro, de certo modo não fica muito caro, né?

te escrevi. Os minutos que contei à espera de ti, mas nem uma resposta tua. Tantos foram os momentos em que quis ter a certeza de que nunca mais te iria ver. Mas até nos sonhos te vejo. Vou lutar para nunca mais te escrever. E de mim não ouvirás falar mais. Vou apagar as lembranças de ti, pois eu já sofri demais. Esta é a última vez que eu escrevo para ti. A última vez em que tento mudar por ti. A última vez. A última vez. Esta é a última vez que eu suporto que não esqueci. A última vez em que eu finjo não lembrar de ti. A última vez. A última vez. Tantas vezes eu sonhei que chegar. E em casa para mim te encontrava. Mas só solidão e vazio. Vou lutar para nunca mais te escrever. E de mim não ouvirás falar mais. Vou apagar as lembranças de ti, pois eu já sofri demais. Esta é a última vez que eu escrevo para ti. A última vez em que tento mudar por ti. A última vez. A última vez. Esta é a última vez que eu suporto que não esqueci. A última vez em que eu finjo não lembrar de ti. A última vez. A última vez. Mais uma vez, bom dia. Tivemos atrás com mais duas músicas em português. E agora, Nuno, diz-me lá uma coisa. Gostas de gelado de café? É sim. Já comi algumas vezes, eu gosto. Por acaso, até é um dos gelados que eu gosto. Café sabe bem. Oh, é o que nos vais trazer? Se calhar gostavas mais que fosse chocolate, não é? Mas não, chocolate não. Já foi atrás, café, não é? Sabe muito bem depois da refeição. Depois de uma salada de feijão frado, eu acho que cai bem assim um geladinho de café, sim, não é? Café acho que vai calhar mesmo. Fica aí à maneira. É verdade. Então, olhem, eu trago aqui uma receitinha desse gelado de café, que eu devo, há de haver mais, mas pronto, eu vou-vos dizer uma. Então, gelado de café. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 4 folhas de gelatina branca, 1,5 litro de natas, 3 cafés fortes. Estes são os ingredientes para a nossa receita. Agora vamos à preparação, não é? Sim, agora vou-vos dizer como se faz. Então, bata as neves. Ai, Bata as claras, não é? Impossível. Não, porque isto não leva ovos. É, bata as natas em castela. Exato. À parte, derreta as folhas de gelatina em cerca de 3 colheres de água a ferver. junta-se ao leite condensado em fio, ou seja, juntam a gelatina ao leite condensado, mas em fio, pronto. Mexa rápido e muito bem. Por fim, junte as natas. Envolva tudo com uma colher de pau. Após tudo bem envolvido, separe o preparado em duas partes iguais. Numa delas, acrescenta o café. A outra mantém-se em creme simples. Numa forma, coloque uma camada de creme simples, uma camada de creme com café e assim sucessivamente até terminar preparado. Coloque no congelador e depois, olha, é só passado esperar... Passado um minuto, ou uma hora ou duas... Passado umas horas, tem que ser mesmo umas horas. Para ficar bastante fresco. Fazer, por exemplo, de manhã para comer depois ao jantar. À hora do almoço, de manhãzinha. Já dá para servir à hora do almoço. Claro que sim. Ah, então pode fazer na véspera. Sim, não é? Exatamente. Fica mais fresco ainda. Fica melhor. Foi assim, então, que estivemos com uma sobremesa que é o gelado de... Como é que se chama? É o gelado de café. Gelado de café. Exatamente. Espero que estejam a gostar desta emissão do Clube da Manhã. E nós nos estamos a esforçar para isso. Fazemos sempre o melhor, claro. Para todo o auditório, um ótimo dia. E vamos continuar com mais duas músicas para desanuviar. Para alegrar esta manhã, que está por aí o sol a raiar, não é? E para algumas pessoas que se calhar estão na praia, estão aí estendidinhas ao sol, ai ai, que tão bom ouvir rádio, não é? Quem me dera. Então, bom dia, até bom já. Bom dia. Podem me oferecer o mundo e até ser dono de tudo em troca do teu amor. Podem dar-me diamantes e os reinos mais distantes, que eu não quero não, senhor. Quero-te a ti e sem ti nada me interessa. Que te servi afinal, é riqueza sem igual, sem dividir contigo. Quero-te a ti. Que alguém me ofereça, eu a nada dou valor. Se não tiver teu amor, se não te tiver comigo. Podem me oferecer o mundo e até ser dono de tudo em troca do teu amor. Podem dar-me diamantes e os reinos mais distantes, que eu não quero não, senhor. Quero-te a ti e sem ti nada me interessa. De que servi ao final, é riqueza sem igual, sem as dividir contigo. Quero-te a ti. Thank you. vai te dar o que eu te dei. Podem até dar-te algum prazer, mas posso até jurar, tu vais ver, ninguém te vai amar como eu te amei. Tu podes provar milhões de beijos, sei que tu te vais lembrar de mim, pois sempre que um outro te tocar, na hora tu podes te entregar, mas não me vais esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no teu coração, na noite fria solidão. Chamar meu nome, eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do teu telefone, tu vais ver. Do Clube da Manhã a partir de Lisboa para todo o mundo em www.radioantenaweb.info. Esta é a nossa morada para sintonizar a Rádio Antena Web. Uma emissão de Paulo Silvério e Nuno Mito, também com a colaboração de Carlos Bonaparte. É ele que nos está também a ajudar nestas manhãs. E vamos continuar com mais música, porque depois vamos ter o pensamento da semana, não é, Paula? É, sim senhora, vamos ter aí um pensamento, uma reflexão, é mais uma reflexão. Mais uma reflexão para o dia, não é? Sim. Até já, voltamos depois de mais duas músicas. De você debaixo do meu cobertor,

vida, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o pão que te alimenta. Eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço. Se eu morrer, que morra de desejo. Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo. Estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Quero sair contigo em noite enluarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Reflexão da semana com Paula Silvério. Tenho o hábito de juntar objetos inúteis neste momento, crendo que um dia, não sabe quando, poderá precisar deles. Tenho o hábito de juntar dinheiro só para não o gastar, pois pensa que no futuro poderá fazer-lhe falta. Tenho o hábito de guardar roupa, sapatos, brinquedos, móveis, utensílios domésticos e outras coisas que já não usa há bastante tempo. Tenho o hábito de guardar o que sente, broncas, ressentimentos, tristezas, medos, pessoas, etc., e dentro de si. Não faça isso. É anti-prosperidade. É preciso criar um espaço vazio para que as coisas novas cheguem à sua vida. É preciso eliminar o que é inútil em si e na sua vida para que a prosperidade venha. É a força desse vazio que absorverá e atrairá tudo o que deseja. Enquanto estiver material ou emocionalmente carregado de coisas velhas e inúteis, não haverá espaço aberto para novas oportunidades. Os bens precisam de circular. Limpe as gavetas, os armários, o seu quarto, a garagem, dê o que já não usa. A atitude de guardar um montão de coisas inúteis amarra a sua vida. Não são os objetos guardados que param a sua vida, mas o significado da atitude de guardar. Quando se guarda, considera-se a possibilidade de falta, de carência. É acreditar que amanhã poderá faltar e não terá meios de prover as suas necessidades. Com esta postura, está a enviar duas mensagens para o cérebro e para a sua vida. A primeira mensagem: não confia no amanhã. E a segunda mensagem: crê que o novo e o melhor não são para si. E já se alegra com guardar coisas velhas e inúteis. Depois de ler isto, não guarde. Mantenha-o presente na sua mente e veja se não é verdade. Se nós não guardarmos coisas velhas e pensarmos positivamente, a nossa vida surgirá e manterá muito mais qualidade. Reflexão da semana com Paula Silvério na Antena Web. 1, 2, 3, 4. Eu sei, tudo pode acontecer. Nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei porque você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Adeus, não sei. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir ao céu. Vem daí. Você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Acaba uma paixão, os sorrisos se apagam e as falsas palavras não dizem nada. É inútil conversar quando acaba uma paixão. O carinho incomoda, os olhares se desviam, as bocas se zangam, já não querem se encontrar. Procuram desculpas de quem foi a culpa de outra desilusão. E de repente o corpo mente pra emoção. Se acaba o desejo de se tocar, se evitam os beijos na hora de amar, tentando mentir pro coração, deixando entrar a solidão. Estranhos na cama sem prazer, almas distantes e um querer, já não existe solução. É triste quando acaba uma paixão. Oh, oh, oh. Quando acaba uma paixão, aparecem os defeitos. E nada é perfeito, se perde o respeito e até o direito de chorar. Procuram desculpas de quem foi a culpa de outra desilusão. Oh, oh, oh. E de repente o corpo mente pra emoção. Se acaba o desejo de se tocar, se evitam os beijos na hora de amar, tentando mentir pro coração, deixando entrar a solidão. Estranhos na cama sem prazer, almas distantes e um querer, já não existe solução. É triste quando acaba uma paixão. Quando acaba uma paixão. Antena Web, sintoniza-te. Em poder estar contigo, me perder em teu abraço e te olhar em meu silêncio. Sonho sem poder sequer contar-te uma cena dos meus sonhos. Você sempre está presente. Ter você aqui, dizer tudo o que eu eu sinto. Meu coração te procura, solidão lhe devora. Queria o futuro, o presente e agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo. Poder encontrar nos teus olhos o céu. Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca. Quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos me acalma. E a gente se ama de corpo e alma. Como despertar e na distância, sem teu corpo junto ao meu, amando a tua fotografia. Podemos mandar beijos com o vento, olhar a lua ao mesmo tempo e contar um dia mais. Sonho em ter você aqui. E sabes o que me falta? Meu coração te procura, solidão me devora. Queria o futuro, o presente e agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo. Poder encontrar nos teus olhos o céu. Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca. Quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos me acalma. E a gente se ama de corpo e alma. E apesar de tudo, sem nos darmos conta, estarei à sua porta dizendo-te outra vez. Meu coração te procura, solidão me devora. Queria o futuro, o presente e agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo. Poder encontrar nos teus olhos o céu. Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca. Quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos me acalma. A gente se ama de corpo e alma. Quase no final de mais uma emissão do Clube da Manhã, para este dia 16 de julho do ano de 2011, aqui na Antena Web, em www.radioantenaweb.info. Todas as manhãs, aos sábados, entre as 9 e as 11, Paulo Silvério e Nuno Miton é a sua companhia. Vamos ficar com mais alguma música para depois então finalizarmos mais um Clube da Manhã. Desejo nada mais.

enxergava seus defeitos, mas você não viu direito que era eu. Um dia você vai procurar por mim. Em busca de um ombro amigo pra chorar, na hora que a solidão desiludir seu coração, a saudade vai fazer você lembrar que era eu. Um abraço quente em noite fria, que era eu. Seu sonho, sua fantasia, a realidade, o dia a dia. Mas você não percebia que era eu, que te guardava no meu peito, que era eu, que te queria do seu jeito, que era eu, que aceitava seus defeitos. Mas você não viu direito. Um abraço quente em noite fria, que era eu. Seu sonho, sua fantasia, que era eu. A realidade, o dia a dia. Mas você não percebia que era eu, que te guardava no meu peito, que era eu, que te queria do seu jeito, que era eu, que aceitava seus defeitos. Mas você não viu direito que era eu. Um dia você vai procurar por mim. Ora bem, estamos assim, Paula, a finalizar mais uma emissão do Clube da Manhã, não é? Isto passa muito rápido, não é? É verdade. São 2 horas que passam a correr. Foi a emissão para este dia 16 de julho. 2011. Um dia que está bastante agradável, por acaso. O sol vai brilhando lá fora. A emissão a partir aqui de Lisboa para todo o mundo, através da Antena Web, em www.radioantenaweb.info. E nós, para a semana, cá estamos, não é? Se Deus quiser, não é? Se Deus quiser, e se não houver nenhum problema de, a nível de grave, não é? Sim. Da minha parte, um abraço para elas. Claro. E para eles, não é? Não, senhor. Não, um abraço para eles e uma beijoca para elas. Eu agora estava um bocadinho envergonhado, sabes? Estás aqui ao pé de mim. Ai, tanta vergonha. Tens tanta vergonha tu que nunca vi ninguém com tanta vergonha como tu. Ok, Paula. Encontramos bom, então. E da minha parte então. Ah, toma, já só queres tu mandar beijinhos para elas. Ah, também queres mandar beijinhos? Não, eu não quero mandar beijinhos para elas. Hein? Quero mandar beijinhos é para elas. E abraços para elas, não é? É okay. Ao contrário de ti. Então, olha, um beijinho também para ti. Divirtam-se muito, vão para a praia, vão se bronzear, que faz bem. O sol também faz bem às costas, Nuno. Ah, faz? Faz, sim, senhor. Portanto, já sabes. É tirar um bocadinho, ir lá para as tuas ondas preferidas da Nazaré. Pois, e o sol é agradável, sim. Sim, passear no Pardão da Nazaré também é bom. É ótimo. Hã? Muito bom. Olha, e é assim. Passear na praia, passear no campo, agora com sol, assim, a cheirar o ar da manhã, aquela brisa da manhã onde vem o perfume das plantinhas. É, pensem nisso, vão se divertir, que é muito bom. Bom dia para todos. Bom dia. Esta é a Antena Web. você. Só pra você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia-noite no meu quarto, ela vai sorrir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei sem me amar. Eu nem sei qual. Sério, que mexe comigo,